não tava procurando, mas eu encontrei. Agora tô aqui falando. Foi o erro mais lindo que eu acertei. Você, você virou o meu mundo de ponta cabeça. Se um dia do amor duvidei, hoje eu tenho certeza. Tiro certo, bem na mosca. Eu nem mirei quando acertei sua boca. Tiro certo, bem na mosca. Era pra ser só uma noite, eu acertei. Yeah. Tiro certo, bem na mosca. Eu nem mirei quando acertei sua boca. Tiro certo, bem na mosca. Era pra ser só uma noite, eu acertei. Yeah. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Só uma noite eu acertei, foi uma vida toda. Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Era pra ser só uma noite eu acertei. Gustavo Lima, Zé Felipe, fala comigo, bebê. Amar não tava nos teus planos, não tava procurando, mas eu encontrei. E agora tô aqui falando. Foi o erro mais lindo que eu acertei. Você, você virou meu mundo de ponta cabeça. Se um dia duvidei do amor, hoje eu tenho certeza. Vai, vai, vai! Tiro certo, bem na mosca. Eu nem mirei quando acertei tua boca. Tiro certo, bem na mosca. Era pra ser só uma. Eu acertei, foi uma vida. Tiro certo, bem na mosca. Eu nem mirei quando acertei sua boca. Tiro certo, bem na mosca. Era pra ser só uma noite, eu acertei. Uma vida toda. Ai, ai, ai. Era pra ser só uma noite, eu acertei. Foi uma vida toda. Ai, ai, ai. Uma vida toda. Quem gostou, bota a mão pra cima e bate o palmo. Cadê os gritos pro Gustavo, gente?